você fala que não quer mais voltar. Eu vejo a mentira no seu olhar. Eu sei que o seu amor por mim ainda existe, é por isso que eu estou aqui. Eu entendo o seu lado, amor. Entendo o meu, quem nunca errou. Me dê mais uma chance, por favor. Descobri que sem você não sei viver. Chora, sou eu. A vida me ensinou a respeitar, te dar valor. Agora quem chora sou eu. Escute o teu coração e me tire dessa solidão. Mas voltar, eu vejo a mentira no seu olhar. Eu sei que o seu amor por mim ainda existe, é por isso que eu estou aqui. Eu entendo o seu lado, amor. Quem nunca errou, me dê mais uma chance, por favor. Descobri que sem você não sei viver. Agora quem chora sou eu. A vida me ensinou a respeitar, te dar valor. Agora quem chora sou eu. Escute o teu coração e me tire dessa solidão.